Amigo, sinceramente a coisa tá feia pro lado dela, viu? Encontramos alguns vídeos no celular dela que estão escondidos com senha. A maioria desses vídeos são vídeos de um rapaz completamente pelado.